Enquanto isso, na Sala de Justiça. Boa noite, galera. Estamos lá mais uma vez para a Sala da Justiça. Sala da Justiça, episódio 47. Realmente, a gente está indo bem longe. Hoje a gente está aqui com a presença do Ronaldo e do Sérgio e do Cardoso. Tudo bom com vocês? Tudo joinha. Tudo firmeza. Né? Tudo certo, nada decidido. Isso é muito bom, isso é muito bom. Queria lembrar para vocês assinarem o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobit, e também usarem a hashtag SJMB ou SDJ, se você preferir, para falar com a gente durante o programa e também durante essa semana. Se você quiser mandar pergunta, mandar crítica, mandar sugestão, está sempre ligado. Vamos diretamente pro primeiro bloco do nosso programa, que fala sobre as notícias dos últimos dias. Então a gente está com uma notícia super triste hoje. Ontem morreu o Ralph Baer, que é um alemão radicado nos Estados Unidos, que foi o cara que criou o Brown Box, que depois se tornou o Odyssey da Magnavox. Então, o primeiro videogame, né, que a gente pode realmente reconhecer como videogame, com controles e tal, e o Pong, né, cara, e o Ralph, e não ganhou dinheiro nenhum com essa sua invenção, porque ele trabalhava pro exército, para uma empresa do exército, e as patentes ficaram todas com o exército. Ele não ganhou dinheiro, mas ganhou a fama de pai dos videogames. Então, vamos aqui relembrar o Ralph, cara, um cara fenomenal. Eu queria mostrar esse sorriso dele aqui, cara inspirador realmente, que mudou a vida de todos nós. E sem ele, possivelmente, a gente não estaria aqui, porque, pô, games moldaram o nosso caráter. Tem participante da Sala de Justiça que fica jogando até durante o programa, pra vocês terem uma ideia. Não, mas eu confesso que GTA não mudou meu caráter, não. Cara, não mudou teu caráter, mas tu vai me dizer pra mim, Cardoso, que o Gênios não mudou teu caráter? O Simon, aquele joguinho de memória? Aquela porra é muito foda, cara, e foi o Ralph que fez. Agora fica a dúvida, o Odyssey da Magnavox tinha alguma coisa a ver com o Odyssey da Philips? Ou foi só Kibbe? Licença, da Philips tinha tudo a ver. Da Philco, na realidade. O problema é... Então, esse pois fez... é. O problema é que o Odyssey lançado no Brasil, lançado como Odyssey 1, porque não tinham lançado o primeiro, ele, na verdade, era o Odyssey 2 lá fora. Então rola uma certa confusão por causa disso. Mas esse Odyssey que a gente está falando é o 2. De qualquer maneira, é uma evolução do projeto original do Ralph, né? Isso. Eu cheguei a jogar esse da Philco. Philco Ford. Era Philco. Era Philco, que era o... Eu acho que a Philco Ford... Era o telejogo. O telejogo é uma coisa, o Odyssey era... Sim, mas o joguinho era original. O Odyssey, ele tinha cartucho e era até colorido. Isso. Sim, então, sim. O telejogo foi o originário dele, tá? E aí que eu falo que fez meu caráter, porque esse desgraçado não foi o... Falando, cara, porque eu o Cardoso e o Sérgio aqui, que somos mais velhos, a gente jogou realmente o telejogo, a gente jogou o Pong na televisão numa época que, porra, videogame antes do Atari, antes do Odyssey, então foi uma... Isso foi meu primeiro... Muito foda, cara. Foi meu primeiro programa em Basic, que foi o Ping Pong. É, e é simplesinho, só umas 50 linhas, assim, 25 linhas só. Hoje em dia até o Obama programa. E Linux. Aliás, muito legal essa iniciativa do Obama, né, cara? Primeiro presidente americano a programar uma linha de código e, porra, que outros presidentes e presidentas, né, sigam o exemplo. Vamos ver se rola, né? Aliás, esse evento de programação que tá, é da hora do código, né? The Hour of Code. Do Code.org, que é uma iniciativa durante toda essa semana para incentivar os leigos e principalmente a criançada a começar a programar, para desenvolver pensamento analítico, desenvolver novas habilidades. Então, além do Barack Obama ser um garoto propaganda, que é o primeiro presidente que programa e tudo mais, apesar de que o que ele fez lá foi programar uma linha, fazer a Elsa do Frozen andar 100 pixels na linha e desenhar um risco. Mas é um código. Hello World. Né? Mas é assim, hoje o SciCast foi convidado pelo Instituto Ayrton Senna para participar da Hora do Código nas instalações deles lá em Pinheiros, para a gente cobrir a participação dos funcionários do Instituto durante uma hora, eles aprendendo programação, e eu estava lá para cobrir. O nome do evento vai se chamar Todo Mundo Codando? É a Hora do Código, é para a iniciativa é cada pessoa dedicar uma hora do dia a programar. Ah, não, chega, eu já fiz isso muito na minha vida, eu cansei, não faço mais isso. A Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que ensinar. É, mas, pô, fica a lembrança aqui do Ralph Baer, cara, e o gênio, realmente, é uma parada que, tá bom, não marcou a vida de vocês, mas marcou a minha vida pra cacete, cara. Então, inclusive, o meu beat também vai ser convidado pelo... foi convidado para esse mesmo evento, mas pelo Instituto Rubens Barrichello, então o e-mail ainda não chegou. Vou até falar pro Rubens Barrichello, virou nosso colega aí, tá com o vlog também, né, cara? O vlog dele tá sempre na frente das notícias, o cara é muito rápido, o cara é muito bom. Só para lembrar aqui mais a carinha do Ralph aqui mostrando o seu Pong. E vamos em frente para um post muito legal do Cardoso essa semana. Espero que vire uma coisa regular, mas aí também depende do movimento, né, do que está acontecendo lá fora. Mas é a semana no espaço, Cardoso, muito legal esse post. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente o que aconteceu de tão legal nessa semana no espaço, começando pela Hayabusa, né, lançada pelo Japão. Conta um pouquinho pra gente. Só um instante, deixa eu abandonar a corrida aqui. Tá vendo? Não falei que alguém jogava jogo durante o programa? Deixa eu só ajeitar as coisas aqui, aí eu vou... Não, tranquilo. O bom é que quem vê a versão em áudio não escuta nada dessas barbaridades, porque eu corto tudo. Isso, ninguém precisa saber que eu tô baixando agora o... Não vídeo educativo, um vídeo educativo de Japinhas, tô baixando as legendas. Olha, foi uma semana muito legal, porque teve muita coisa acontecendo além da rotina. Que rotina, que hoje em dia convenhamos lançar satélite já virou rotina. Só que fora disso, você teve o Japão com a Hayabusa 2, a missão, lançando uma missão, uma sonda que vai até um asteroide trazer... vai bombardear o asteroide, provavelmente porque tem terroristas lá, e vai soltar um módulo de pouso, depois ela vai pousar e pegar e capturar amostras, e ainda vai ficar um ano, mais ou menos, em volta do asteroide, e depois vai voltar para a Terra. Fizeram isso uma vez, funcionou, mas eles trouxeram muito pouca amostra, porque eles não tinham muita pretensão de nem que funcionasse. Mas essa vez eles já sabem, já aprenderam como fazer e vão trazer bem mais amostras. Entendi. Inclusive, essa sonda, eles vão torpedear o asteroide com uma carga moldada, que é a mesma tecnologia que se usa em foguete antitanque, para perfurar a superfície do asteroide e explodir o que quer que tenha... não sei quantos centímetros de profundidade. Então, se for um asteroide falso com uma base alienígena, eles estão ferrados. Vamos ser atacados. Se for um marciano, tá fudeu. Essa missão é muito legal, porque é mais complexa ainda que a primeira, tanto na questão da parte de órbita dessa brincadeira, desse bichinho aí, dessa nave. A órbita de aproximação também é bacana, mas também vai ter aquele puta monte de efeito bacana de chegada hiperbólica. Vai ser um inferno. Mas como já deu certo a primeira vez, acho que a japonesada sabe direitinho o que tá fazendo agora, entendeu? E esse negócio curioso aqui que eles estão mandando lá pro espaço, essa coisa meio nojenta aqui, o que, que é exatamente isso? Isso é arte sat? Qual é o sentido disso? Cara, isso é um cocô espacial que por aqui vai servir para testar se material impresso 3D, em 3D funciona no espaço, e também vai transmitir sinal de rádio para os radioamadores na Terra tentarem localizar. Muito bom. E esse outro, Chinem 2, o que que seria? Chinem 2, Isso daí é uma... Esse é meio vergonha, porque é uma sonda que o foguete que vai lançar a Hayabusa vai soltar, e ela é uma sonda interplanetária que vai orbitar, vai assumir uma órbita entre Marte e Vênus. E ela foi criada por estudantes. Manja projeto estudantil, que é fazer passeata, ou então montar cartaz contra o governo, e coisas assim. Pois é, estudante japonês faz como projeto de faculdade sondas interplanetárias. Sensacional, cara. Pô, muito bom. E postura. Outra coisa legal que a gente teve essa semana foi o lançamento da Orion, né? Que a gente, na semana passada, a gente meio que ficou na vontade, né? Porque o programa foi gravado no dia que teria sido lançado, mas não foi. E agora a gente tem já as imagens, né? Da nave sendo lançada. E foi um momento muito especial também, que coroou essa semana essa semana espacial tão interessante, né? Pra humanidade. Por sinal, vai passar aí aquela coisa que eu não vi. Aí agora tá 2 minutos e pouco, mas exatamente na hora do lançamento sumiu o sinal, né? O mundo perdeu o sinal da NASA. Você tava no stream da NASA, né? É. O Cardoso tava no YouStream e não caiu, não foi, Cardoso? No YouStream, no spaceflight.com também não caiu. Foi específico do site da NASA. Ah, no site da NASA. Exato. Com 14 segundos caiu o sinal. Caiu o sinal. Acho que eles devem ter usado tecnologia brasileira, alguma coisa com certeza. Absoluta. Cuidando do streaming. Não, tem gambiarra em cima da mesa, né, Cardoso? Mas em compensação, o resto do lançamento foi absolutamente perfeito. Foi um show. Showzaço. Foi tudo, deu certo. A única coisa que não deu certo foi quando ela pousou e dos 5 balões de flutuação, só 2 abriram. Caramba. E ela não precisa. Aquilo ali é só pra manter ela em pé se o mar tiver muito revolto ou se ela cair de cabeça pra baixo. É, jogar ela de volta pra cima. Contingência, né? O metacentro dela já é feito pra ela virar, né? Mas se tiver muito assim, aquelas de cima dão uma seguradinha no movimento lá do eixo. Agora, o bacana dela foi o seguinte, que eles fizeram o teste no cinturão de Van Halen direitinho, enfiaram ela no meio do cinturão de Van Halen pra testar toda a parte de isolamento, né? Que é o principal dessa... Na brincadeira aí pra poder ter a gente lá dentro, né? Aguentar o rojão. Então, o que eles fizeram? Vamos testar na pior condição possível. Enfiaram, fizeram a órbita alta direto dentro do Van Halen. Magnífico, cara. Magnífico o trabalho dos caras. E foi muito legal na hora da reentrada. Eles falando, olha, agora a gente vai perder o sinal por causa do plasma, etc. Só que, e aí você via na câmera, aí de repente, aí do lado, pela janela, você via começando a aparecer o plasma e o sinal foi cortado pouquíssimo tempo. Eu nunca vi uma reentrada ter o sinal cortado por tão pouco tempo. Foi suave agora. Assim, normalmente são 30 segundos de corte. Normalmente são 30 segundos de corte. Suave o cacete, 8G e meio. Com o bicho. Uma porrada, meu irmão. Caiu que não... Ele reentrou que nem um meteoro, mas entrou direitinho. Aí elegantemente dá uma porrada no chão. E o drone que a NASA usou também ficou lindo, porque primeiro tinha aquelas imagens do nascer do sol no Pacífico. Uhum. As imagens já eram lindas. E depois você vendo lá na puta que pariu a nave caindo, feito uma pedra, e o drone conseguiu achar. E é uma coisa que você não vê. Normalmente, quando você vê em imagens assim, o paraquedas já abriu, já tá tudo legal. E não, eles mostraram antes do paraquedas abrir. Eles conseguiram pegar lá em cima. Foi muito legal. Foi assim, uma coisa que não se via desde a Apollo 17. Histórico, né? Uma descida do estilão mesmo que era, né? Do projeto Apollo, né? A cápsula e tal. E bacana, funcionou tudo direitinho. Até o material de revestimento, que ela é tudo branquinho, né? Da nave, na hora que desce, aquele treco é pra queimar mesmo. Ela fica pretinha, cana pra caramba. E vem cá, eles ejetam. Eles ejetam antes e aí fica exposto só as plaquinhas de cerâmica. É, são as plaquinhas de resistência. Não, e aí o material tem ele aguenta uma entrada inicial. Ele é pra aguentar mesmo, pra ele começar a derreter. Aí ele explode, ejeta tudo, daí vem só com a proteção. Ele já funciona pra isso mesmo. Os caras são bons pra caramba, cara. Muito bom, gente. Vamos agora falar de outro lançamento, o da Ariadne, né? Da Ariane. Ariane. Tá bom, Ariane. Ariane, desculpa. Ariadne é outro tipo de foguete. Verdade. Então tá, conta aí pra gente da Ariane, Cardoso. Como é que é? Ariane é quente? Olha, é quente. Quente porque é uma das empresas mais complicadas do mundo em termos de organograma. Ninguém sabe quem é dono daquela merda. Você tem parte francesa privada, parte francesa do governo. Aí a empresa que era privada e foi estatizada pegou uma parte. Aí tem as empresas dos outros países que tem cada uma tem um pedacinho. sozinho. E, basicamente, ninguém sabe quem é dono daquela merda, mas como funciona, vão deixando. Tá valendo. E hoje eles são um mega power player nessa área de espaço. E todo mundo lança com eles. Os russos que são chatos pra caramba, eles têm um acordo que a Ariane Space usa foguetes russos de vez em quando. E faz lançamentos da Progress. Às vezes eles fazem lançamentos lá da Guiana. Lá em Kourou. Base de Kourou. O Ariane Space ele começou lançando até satélite norte-americano, satélite brasileiro, satélite chinês, carga chinesa, fez um monte de coisinha assim para todo mundo. Uhum. E é bem confiável, né? Acho que explodiu uns dois aí, né? Parece que. Mais que dois, mas a confiabilidade deles é excelente. O Ariane 5, acho que está no 60º lançamento bem sucedido. Esse é bem afinadinho. O Brasil estourou uns dois, acho. O pé frio do Brasil, como diz o Cardoso, estourou uns dois, acho. Sempre. Muito bom. E a coisa tão legal que eles lançaram agora um satélite americano da DirecTV e um satélite indiano. Pois é, esse satélite indiano maneiríssimo, aliás, né? O GSAT 16. Tô vendo a foto dele aqui. Muito bom. Vamos continuar então a nossa. É a turma que tem um programa espacial. Vamos continuar nossa semana espacial falando do New Horizons, cara. É um projeto maravilhoso, assim, incrível, que tá dando frutos agora. Como é que é isso? Cara, isso é uma ideia maluca. Isso é uma ideia maluca. A gente mal consegue chegar a Marte. Júpiter é um inferno para chegar. Os malucos resolveram ir para Plutão, que é longe para caramba. Os caras acabaram enfiando a onda cair. Pior, pela velocidade que você precisa para chegar em Plutão num tempo decente, não dá para você parar. Então a sonda levou 10 anos para chegar em Plutão e não vai parar. Ela vai passar por algumas horas e depois... Vai passar batido. E essas algumas horas justificam e são mais do que motivo para você gastar uma fortuna e fazer uma pesquisa dessa, porque você vai conseguir mais informações nessas horas do que desde que Plutão foi descoberto em 1930. Verdade. Mas tipo assim, a sonda foi lançada em 2006. 2006, estou vendo aqui. Chegando no objetivo. Pra chegar em julho. Então, 218 dias para chegar em Plutão. Que distância mais ou menos que ela tá da Voyager 1? Tá bem longe. A Voyager 1 está a 18 horas-luz da Terra, a New Horizons está a 4 horas. Ah, não, esquece. 18 anos-luz já é o limite. Horas-luz é exatamente o limite entre as duas estrelas, o limite gravitacional, tá bem na interface. Mas ela está indo bem rápido na New Horizons, né? Está indo bem rápido. Tá diminuindo, claro, mas... Entendi. Muito bom. E fora isso, o que, que aconteceu de tão legal assim nessa semana para coroar essa semana? O que aconteceu com a China? Cara, o mais legal que aconteceu com a China, eles informaram que eles divulgaram que eles vão, em 2018... Vão aproveitar a janela de lançamento de 2018 e vão mandar um robô para Marte. Puta, que foda. Autônomo. Isso, tira essa sarra do chinês. Fala que chinês só faz xing-ling. Fala que chinês... Toma essa. Mas vai ser bom. Engenharia reversa deles é boa. Sim. Não tem o que dizer. Eles são bons nisso, em engenharia reversa. Tudo que cai de tecnologia na mão deles, eles aprimoram. O problema é quando eles se juntam com um brasileiro... O brasileiro fica querendo colocar a culpa no chinês das próprias pataquadas deles, quando o que acontece na realidade foi aquela palhaçada do streaming do lançamento do satélite brasileiro, né, no fim de semana, né? Não, eu sei o que foi pior, aquela palhaçada do streaming que ninguém conseguia acessar, quem conseguia pegava aquele áudio maluco, e aí você tinha que baixar os plugins super esquisitos e tudo nas coxas. Tinha gringo sacaneando, falando que a gente estava usando o Commodore 64 para fazer o streaming. Pois é, até botou. Ele foi gentil, cara. Gentil. Ele podia ter dito que a gente estava usando o Altair, que era mais. Cara, mas olha, depois da foto do cara que o Cardoso conseguiu da sala de controle do NPE, Puta, puta merda. Que pariu, velho. Uma repartição, velho. Como assim? É uma repartição, é a mesma do ano passado. É um mochilão. Não, peraí. Teve uma mudança. Teve duas mudanças significativas. Alguém, eu não lembro quem, na TL alertou Cardoso que tinha uma máquina de fax lá no fundo. Numa mesa abandonada. Ela tinha uma máquina de fax lá na foto. Nick, vê se acha a foto aí. E lá na frente, no primeiro plano, tinha o Gambiarra. Era um telefone de conference call, aqueles de mesa, com um microfone com pedestal encostado nele, a distância, assim, pra fazer a conexão, pendurado assim em cima, pra pegar o som de alguma coisa. Vai ver que é aquele som da transmissão lá que o Cardoso gravou. Inacreditável, velho, inacreditável. Cara, não dá. Como é que pode? Eu notei que naquela sala ali na foto tinha assim, a pessoa mais nova era a fotógrafa, que você percebia que era uma garotinha qualquer que estava perdida lá, que fazia foto para a agência, provavelmente, né? Não tem nada a ver. O resto, tudo funcionário público. Funcionário de carreira. Fim de carreira. Só não pode citar ninguém pelo nome, senão eu vou aí puxar o pé de vocês, cara. Não. Inomináveis. Inomináveis, né, cara? Os envolvidos já sabem de quem nós estamos falando, que é todo mundo que tá naquela bodega. Mano, mas porra, velho. 56 anos de história da Agência Espacial Brasileira. E a gente não consegue fazer uma porcaria de um satélite sem transformar o foguete no ICBM, velho. Não sabemos fazer uma porcaria de um streaming onde é só adicionar um plugin do Windows Media Player e pra assistir, pra rodar em qualquer lugar. Não, você pega uma câmera e aponta pra tela. Não é esse tipo de foguete, né, cara? Não é rocket science. A baunilha fazia streaming da Campus Party 1. É 9 anos. 8 anos. 9 anos atrás, pô. Não precisa tanto a NASA fazer streaming da Lua em 1969. Então, cara, não tem desculpa. Os caras criaram câmeras de baixa definição, de low frame rate, para conseguir se encaixar na banda que eles tinham, que era mínima. E era PB com alto contraste para poder segurar a brincadeira do alto contraste que eles iam ter mesmo lá, então não adiantava nada ter um monte de coisa. É. E conseguiram fazer streaming ao vivo da Lua. Exato. Alguns não acreditam, mas foram. Não tinha tecnologia naquela época. Cara, não tinha, a gente fez. A gente fez tecnologia. Provavelmente quem não acredita no pouso na Lua acredita no Programa Espacial Brasileiro. Sim, com certeza. Acredita em criacionismo e outras cocitas mais, né, cara? É um bando de acredita no dinossauro no colo de Jesus, aquelas outras coisas. Tipo isso. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar da Cortana, porque vazou um vídeo. Da Cortana rodando no Windows 10. Então, Ronaldo, conta aí pra gente como é que é esse vídeo. Não vou botar aqui, não vai fazer sentido sem áudio, mas conta pra gente como é que é. Depois eu quero saber do Cardoso, quando é que a Cortana vai estar falando português? Então, o site WinBeta teve acesso a uma build do Windows 10 que já está demonstrando, que demonstrou como que a Cortana vai se comportar no Windows 10. A ideia é que ela assuma no ícone do pesquisar uma função para você poder falar com o computador. O Windows não vai ter aquele negócio tipo do Moto X, por exemplo, que ele está te ouvindo o tempo todo. Não, ele não vai fazer isso. Você vai ter que ir lá e acessar isso. Você vai ter que ir e clicar. Aí você vai conversar com a Cortana. Por enquanto, a interação está bem limitada. Mas já dá para você fazer algumas gracinhas, pedir alguns mapas, algumas consultas na internet, mas outras coisas ainda não estão aprimoradas. Dá para você abrir programas, fazer chamadas no Skype, mandar ela fazer anotações, mas ainda precisa melhorar. O banco de dados ainda é o mesmo que vai estar sendo usado no Windows Phone, é a mesma coisa que vai ser introduzido posteriormente no Xbox One, que já falaram que Cortana também vai estar presente no Xbox, porque a ideia da Microsoft é integrar todas as plataformas. Por exemplo, se você tem o Windows, você tem o Windows Phone, você tem o Xbox One, você não vai ter três Cortanas, você vai ter uma. Você vai ter uma Cortana só, que vai conversar com os três dispositivos ao mesmo tempo e vai integrar os três, e ela vai controlar os três. A ideia por trás da Cortana é isso. A Siri faz isso. Se você tem um iPhone e um iPad, Você tem duas assistentes separadas para cada dispositivo. Ela não conversa com os dois, entendeu? A Cortana vai conversar com todos os dispositivos que você tiver. Ah, mas ainda está em beta, está bem beta a funcionalidade. Você vê que ela está incompleta. Você observa no vídeo que tem algumas coisas que ela ainda não consegue fazer. Mas até o lançamento do Windows 10 está previsto só para o fim do ano que vem, mais ou menos, entre setembro e dezembro. Até lá eles têm muito que melhorar com ela. Cardoso, quando que já ia falar Siri, a Cortana vai falar português, cara. Que coisa chata isso. A Cortana e a Siri não vão falar português nunca. Nunca. Eu também acho isso, cara. Eu acho que elas não, não vão falar português. Cara. Não. A Siri poderia falar português tranquilamente, o Pedro, meu amigo lá, não porque no padrão que a Apple exige, ela não tem condição. Não vai dar aquela experiência. A questão não é entender literalmente, isso ela faz. Uhum. Isso você já tem o recurso de ditado no iOS 8, que funciona direitinho, é muito legal. Só que aquelas nuances de idioma, aquela coisa pseudo inteligência artificial que ela tem no inglês, não vão fazer, porque isso é a parte mais cara. É muito complicado, cara. Não, você processar um volume imenso de informação, né? Puta, fica caro pra caramba isso. Tem que ter um puta processamento por trás dessa história que não tem capacidade. Você tá falando de linguística mesmo. Você está falando de um idioma onde o sujeito bota calça e calça bota. Uma merda aqui. E não tem mercado para isso. A Apple não vende hardware no Brasil suficiente para justificar isso. Para justificar uma coisa dessa. Porque a Microsoft não interessa, ela tem o virtual monopólio de mercado de sistema operacional no Brasil. Uhum. Ela não tem ameaça no Brasil como ela tem de Mac em outros lugares. Então, para ela não interessa. E principalmente, o público brasileiro, em termos financeiros, ele é bem menos interessante do que o público americano, por exemplo, porque a gente compra menos. A gente pirateia muito o Windows. Muito Windows. E a gente não compra nada na loja. O brasileiro não gosta de comprar software, o brasileiro não gosta de comprar música, não gosta de comprar filme. Muito menos livro. O incentivo para a Microsoft para criar esse ecossistema não existe. E falando de mobile, você não acha que seria interessante? Posso estar errado? Assim? Posso estar errado? Com certeza. Adoraria estar errado. No dia que a Microsoft me chamar para um evento e esfregar na cara Cortana falando português, eu vou adorar. Agora, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que tem essa questão mercadológica, que é a mais pesada na história de marketing, é a questão de investimento. Quando a gente fala de língua isolante, inglês, chinês, é tudo língua isolante, é tudo muito simples, porque você não tem declinações, quer dizer, umas coisas meio retas, então você tem frases idiomáticas muito perfeitas, muito bem definidas. Tá? No caso do Brasil, no caso de português, alemão, que são o peso pesado dessa história toda, que é em francês, por exemplo, também, as línguas latinas, são todas declinadas, é tudo declinado. No alemão, ainda até adjetivo é declinado. Então, alemão não é língua latina, porra. Peraí, calma, estou falando das línguas latinas e alemão, caso você não tenha dito. Alemão, não, línguas latinas, né? São todas declinadas. Então você declina. E isso gera um problema tão grande para você processar e de fazer compreensão. É aquilo que eu simplesmente, como o Cardoso simplificou: calça, bota, bota, exemplo, você calça. Mas a Cortana fala espanhol, e espanhol também não é o idioma mais simples do mundo. O espanhol tem muito tranquilo. Menos que o português brasileiro, cara. Mas é mais simples, né? É mais sencillo. O problema é que é assim, o português brasileiro, português de Portugal é um pouquinho mais, é bem complicado também, mas é menos que o nosso. Português brasileiro é uma língua que tem mais exceções do que regras. Como é que você vai, como é que você vai implementar uma língua desse tipo para uma inteligência artificial entender todas as nuances da língua? A gente fala pois não, quer dizer sim, pois sim, quer dizer não, como é que ela vai entender isso? Eu acho que vai rolar na Cortana, mas a Siri, realmente concordo com vocês, não tem muito sentido para a Apple, não vai rolar. É, o público-alvo da Apple vai falar em inglês com a Siri sem problemas. Vamos adiante então, gente. Vamos pro nosso top 7. Top 7 começando hoje com Gangnam Style. É. Ups, aí, sai, de né, novo? Peraí, 2012? Sim, porque o Style quebrou o contador de paid views do YouTube. Ele passou de 2 bilhões, é isso, né, cara? 2 bilhões, cento e não sei quantos milhões. 2 bilhões e breu. Quebrou. Passou dos 32 bits. E aí, como é que foi a solução encontrada pelo Google pra resolver isso? Cara, se eu fosse o Google, eu zerava, eu apagava aquela porra e pronto, mas... Verdade. Ai, cara, mas é, né? Desde quando o Gangnam Style subiu, ele virou uma febre absurda, só que ninguém imaginava que ele ia quebrar o contador. Isso é outro nível. Tá num nível muito, muito acima, né, de qualquer previsão isso. Ah, com certeza. Ninguém imaginava que ele ia conseguir fazer isso. Cara, quantos dígitos a gente tinha... Da última vez que eu tinha visto, ele tinha alcançado, sei lá, quase 100 bilhões de... Quase 10 bilhões de visualizações. Agora ele tinha dado... Deixa eu ver aqui. É, quatro. É, isso. Era de um campo int. O contador contava um campo int de 32 bits. Então, podia ser 2 bilhões, 147 milhões, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quando ele chegou, ele estourou o número para mais de 9 bilhões. Quando alcançou os 10, o número quebrou e ficou a maluquice que ficou. Entendeu? Bom, então. Eles tiveram que reescrever o algoritmo. Eles foram obrigados a reescrever o algoritmo. Não, tá, eles só alteraram no banco DataType para int 64. É, e agora eles estão gastando mais recursos, mas não é nada que vá fazer tanta diferença, a não ser que você leve em conta, como o Cardoso falou, a quantidade de vídeos que tem no YouTube, né? É, o que eles fizeram é a velha, a boa e velha... Opa, tem uma japa aí. Pois é, Ronaldo, o que aconteceu aí, cara? Ah, eu não ia pôr foto do Psy, eu pus da Rio, não é? A sacanagem é que esse tipo de alteração no banco que eles fizeram dobrou a quantidade, o tamanho dos dados. De 4 bytes passaram a ocupar 8 bytes no contador. Uhum. Ah, data farm para eles não é problema, né? Manda bala, enche de bit, tipo. E aí isso afeta tudo, inclusive o tempo de processamento de cada vídeo. Faz porque você não está falando de um request, você está falando de não sei quantos bilhões de requests por dia. Vai dar uns milissegundos aí, Neil. Né? Facinho. Tem razão. Nesse ponto de vista vai dar uns milissegundos em cadeia. Isso é facinho, facinho. Eu já tive um problema assim, uma vez com um sistema que eu tava fazendo, que eu tinha que fazer uma... atualizar os dados dos alunos do curso online em tempo real. E aí, o que eu tinha que fazer? O cara tinha que ver quantos pontos eu fiz, como é que tá a minha... meu histórico. Tipo, ele acabou de fazer um teste online, aí eu vou e calculo o histórico. Tranquilo, você pega todas as provas que o cara já fez, uhum, e calcula as médias. Beleza. Só que quando o cara tem 15 cursos e não sei quanto e aluno não sei quanto tempo e fez um monte de provas, isso come tempo. Aí eu fiz os testes, falei, beleza, funciona. Levava uns 2 ou 3 segundos, mas em web é tranquilo. Aí eu me toquei, quando eu fui testar, eu me toquei que a gente tinha 40 mil alunos. Aí o SQL Server botou a mão na cintura e olhou pra mim e falou, quá, quá, quá. Sacode a baiana. É. Aí eu tive que fazer... Ele escala? Aí a pergunta famosa, escala? Não adianta. Não adianta. A grande sacada que eu tive que fazer, o que eu fiz? Eu criei um job no SQL Server que calculava no tipo 4 da manhã todas as médias de todos os alunos Nossa, cara. Em todos os tempos. E jogava isso numa tabela temporária. Aí, aí quando um aluno queria fazer uma consulta, eu fazia uma união entre a tabela temporária e eu só calculava as médias dos exercícios que ele fez naquele dia. É, e aí funcionou com a beleza. Que me consta que agora até hoje. A gente usava isso em Clipper para poder fazer a brincadeira de medição de obra, que não existia programa na época, e o pessoal descobriu que eu sabia programar. The Base Clipper, né? Então eu tinha minhas libraries que valiam ouro lá, tal, não sei o quê. E era isso mesmo, a gente pegava os dados anteriores, tudo que era velho, tudo que era anterior, deixava tudo lá, calculava tudo, fazia uma temporária e só atualizava com a data, com os dados da semana, do dia ou da semana. E assim você sobrevivia, cara, porque senão não dava para rodar em nada, em lugar nenhum. Não rodava em lugar nenhum, a porra daquela. Muito bom. Você tinha que fazer isso na obra. Então os caras lá tinham container só pro computador, sabia? Uhum. Era uma beleza colocar os micro, a gente ir pra obra, porque a gente era o único que tinha ar-condicionado no container. Se não tivesse, estourava os micros. Como é que você ia controlar uma obra com 3 moedas? Lembra que naquela época a gente tinha inflação de 70% ao mês. Vamos adiante, gente, vamos falar agora de uma pechincha, na verdade. A Dell lançou um monitor 4K por $700 lá fora, obviamente, mas... Tem algo errado nisso, né? Tem alguma coisa errada isso. Tá muito bom, cara. Pra gente lembrar que semana passada a gente tava falando de uma TV 4K que custava $599, $499, e uma outra 5K que custava $299,000, né? Então, $700 é uma boa pechincha, vocês não acham, pra gente testar essa tecnologia 4K? Eu acho uma boa. Mas é que eu tô tentando lembrar aqui, esse monitor aqui custa, é de 24 polegadas, 4K, $700. Não tem muito tempo, eu lembro que a Polaroid apresentou uma TV bem simplesinha, de 40 polegadas, lá nos Estados Unidos, 4K, bem não sei o que, por mil. É, de repente... Mas tem um detalhe, né? Se era a Polaroid, ela simplesmente fazia uma foto, fazia só um take da imagem e segurava. O Polaroid não é uma marca tão né? confiável hoje em dia. Não é confiável para TV, né? Porque ela não tem tradição, né? É. Mas a Dell realmente ela tem tradição para monitores e tudo mais. Eu acho que $700 é um valor bom para brincar, principalmente para quem quer um monitor para jogar, né? Não, é que aí você vê, né? Quanto é que estava saindo aquele da Apple? O iMac? Né? Era $1,500, né? O conjunto todo. Uma tem coisa um assim. À venda, se não me engano, tem um à venda no site da... Deixa eu até dar uma olhada. É, aqui no Brasil é bem caro, né? Aqui não, esquece. Está comparado dólar com dólar, né? Ele está dando $700 lá. É um modelo da Sharp 4K. Que tá vendo no site da Apple, que eu até usei na postagem quando eu tava comentando sobre jogar em 4K no PC, que tinha que o cara ia ter que gastar uma pequena fortuna, porque a HP é muito caro, tanto com os periféricos quanto com as placas. É, se eu não me engano, ele custa cerca de $3,000 lá no site, mas é Sharp, né? O iMac de 27 polegadas com resolução 5K, se não me engano, custa $2,499 lá fora, dólares, né? É, aqui ele veio... Mas é um computador mais. Também e é 5K, né, Sérgio? É o desconto aí, vai. Mas ainda assim é um valor muito alto, achei, quer ver só? Não, alto pra caramba. E esse monitor da Dell tá realmente com preço excelente. Taxa de atualização 60 Hz, tá? Uma saída DisplayPort, uma entrada DisplayPort, uma saída DisplayPort, um conector mini... Entrada HDMI, fone de ouvido e 4 entradas USB 3.0. É um hardware bom. Eu tô achando que ele deve tá vindo aí mais ou menos com uma estruturinha com gerenciamento de cores e tal, de uma coisa bem simplesinha, nada pro, entendeu? Mas não deve ser pro mesmo. Você deve esperar um pouquinho, bem ano que vem você compra desse por $499, bem, com certeza. Bem consumer mesmo. Isso aí pra profissional, o cara não vai usar uma dessa, não. Já com sei que no CS vai estar tá pipocando de monitores 4K, 4K. Com certeza. Com certeza. Achei, o monitor da Sharp que eu tava falando. É 32 polegadas, 4K, tá à venda no site, na lojinha da Apple, $3,595. Porra, eu sou mais esse da Dell, na boa, cara. Pode botar a diferença que foi. Que, né, com certeza, tem diferença entre Pro e Consumer. É, eu prefiro comprar o iMac aí, se for pra gastar $3,500 no monitor. Exato. Enfim, vamos adiante para a pauta número 5, que é Cardoso pode até jogar o seu joguinho, AirDroid 3. é uma solução, né, como se fosse aquela solução do Yosemite, do Novo OS, que você está trabalhando no iPhone e passa para o Mac, está trabalhando no Mac e passa para o iPhone. Você tem essa continuidade. Então, isso é a mesma coisa. Como é que vai funcionar isso, Ronaldo? O AirDroid chama isso, né? Handoff. O AirDroid já era conhecido de alguns desenvolvedores Android, só que é assim. Desenvolvedores e usuários Android, só que ele, na terceira versão, ele acabou ganhando mais funções. Por exemplo, ele agora permite espelhar o Android no desktop, só que, infelizmente, ainda está um pouco limitado. Ele funciona ou com aparelhos que tenham sido certificados para o programa, ou se você fez root. Por exemplo, eu testei com o Motomax e não rolou. E não aceitou fazer espelhamento. Mas já dá para você acessar notificações no desktop. Se você instala o cliente no desktop e o app no Android, você cria uma conta, sincroniza os dois, e quando você recebe uma notificação no smartphone, ela pipoca no desktop. Às vezes você está longe, ou ele está silencioso, você não está vendo o que está acontecendo, você é notificado do... Você recebe as notificações no desktop. Você não consegue, dependendo do aparelho, acessar por ali. Mas se você tiver um aparelho um pouquinho mais antiguinho, ou que já tenha sido certificado pelo Android, você clica na notificação, ela vai abrir a tela do seu celular, do seu smart, e você pode fazer tudo ali diretamente pelo desktop. Você pode atender ligação, você pode responder chamada do WhatsApp, você pode responder chamadas no Twitter. Várias funções do Android. Você praticamente pode fazer qualquer função do Android diretamente no desktop de uma forma bem mais simplificada, e é um aplicativo já um tanto confiável. Já tem certa história, é mais confiável do que algumas soluções que andaram compartilhando pro Android por aí. Eu instalei hoje, por sinal, só para testar, para começar a testar e tal, mas nunca cheguei a testar essa história de estar à distância, porque eu tava aqui. Então, tá dentro do mesmo Wi-Fi, da mesma rede, não testei a distância. Mas ele espelhou, e qual smartphone que você está usando? D1, Motorolinha 4.1.2. Eu vou testar aqui no Moto X também, e eu estou testando aquele launcher da Microsoft, que eu achei bem interessante, que lançaram para Android. Sim, ele aqui tá funcionando direitinho, assim, as coisas básicas dele, gerenciei ele, tá com ele aberto, até porque eu tô utilizando a câmera dele como monitoramento. Então, estou monitorando um quarto meu aqui com a câmera ligada, tá lá, bonitinho, funcionando, chupetinha, tal. Maneiro. Uma coisa sobre o AirDroid, ele tem uma franquia de dados enviados entre smartphone e desktop. Para clientes free, ele tem um limite de 200 MB. Se você quiser mais do que isso, você vai ter que pagar uma assinatura. Mas ainda 19, assim, é um aplicativo. $20 por ano, $2 por mês. Isso, $20 ao ano ou $2 por mês. Mas ainda assim, eu acredito que dependendo da usabilidade do que a pessoa vai fazer, dá para se virar com um plano gratuito. Agora, se for usar para coisas mais pesadas, aí talvez assim. Ah, isso é uma mão na roda pro pessoal que usa tablets, os tablets Android com um monitoramento específico, com programas específicos para fazer o caching direto com com a sua base em casa ou no escritório, entendeu? Isso vai ser uma mão na roda para pessoal de campo. Com certeza. Muito bom. Vamos para a próxima pauta. Essa próxima pauta, o posto do Cardoso, muito interessante, foi um garoto de 7 anos que conseguiu quebrar a criptografia do iPhone, né? Coisa que a NSA está tentando até agora, de uma maneira bem simples, né? Cardoso, esse moleque é esperto, né? É, porque o pessoal falando, você está sendo sensacionalista, isso não é quebrar a criptografia. É sim, seu idiota, não interessa como você faz, se você acessa os dados encriptados, parabéns, a criptografia não funciona mais. Exato. Você quebrou a criptografia. Exato. O que o moleque fez foi a coisa mais simples do mundo. Via o pai usando a digital para desbloquear o iPhone, e ele gostava de jogar joguinho no iPhone, e o pai estava dormindo, e ele sabia que se ele fosse acordar o pai ia tomar porrada. Aí o que ele fez? Chegou perto da cama, perto da cama, pegou o dedão do pai e encostou pra desbloquear. Pronto, problema resolvido. Cara, esse moleque pessoa, é muito não, perto. Porque vamos criar uma guia em Visual Basic para acessar os IPs, então usar um processador quântico para... para rodar não sei quantos bilhões de combinações. Não, você pega a porra do dedo do infeliz e coloca ali. Mas isso é ilegal. É. Atirar em sujeito porque ele tem a cor errada também é. Exato. E aí? Né? Ó, ilegal por ilegal, só a polícia faz coisa muito pior. Exatamente. Mas a NSA tá querendo quebrar a codificação como? Legalmente? É, sim. Eles acham que é legal, que é, se alguém chega e fala, olha, a NSA, ela violou não sei quantos recursos, não sei o que, e decodificou essa informação que era presumivelmente particular. Isso é ilegal do mesmo jeito. Exato. Se eles não têm um mandato, eles não conseguem, eles não podem ver o que tem no seu celular. É. É, exatamente, a mesma coisa. Então, né? Ilegal por ilegal. Basicamente, a NSA e o FBI estão usando do FUD. Mais uma vez. Estão alegando que a criptografia, tanto do iOS quanto do Android, vai proteger pedófilos. Então eles estão que fazendo. Eles isso é mentira, operar... só do Android. Mas é assim, eles querem obrigar legalmente que ambas as empresas abram uma porta dos fundos para que as agências governamentais possam ter acesso aos dados criptografados. Fritas acompanha? Fritas acompanha. Só faltam pedir fritas, né? Porque já pediram hambúrguer, só faltam as fritas. É, não tem como, essa turma vai ser muito complicada, essa questão da estrutura legal. Tá bom, vamos lá. Tá aí. Estados Unidos, lá legalmente, o cara pode lá dentro do território norte-americano, vai que passa essa lei, os caras lá podem fazer isso. Uhum. Aqui não, entendeu? Então se o cara tá, uma ponta tá aqui, a outra ponta tá lá, olha o imbróglio. Uhum. Olha o imbróglio que dá. É, quer dizer, a NSA pegar os dados do brasileirinho com a fura. Brasileirinho fica feio, né? Não nem falar inglês que eles jogam junto e tal, não sei o quê. Tem que ser francês, assim, daqueles bem esperneantes. Né? Só pra dar rolo mesmo. Ou então do Putin, né? Daí eu deixar o Putin esperneado lá de lá. Mas o legal é isso, quer dizer, pro que um lado funciona, pro outro lado não vai funcionar e não vai ser permitido. Quer dizer, você vai criar um puta de um problema. Irmão, onde os caras podiam resolver isso na base legal, como sempre foi. Olha, tem indícios lá, seu juiz. Manda aí, dá um mandado, tá? De segurança, a gente vai abrir essa porra toda, meter pé na porta. Feito, tudo bem, tá autorizado, vai lá. Agora, aí sim, o cara tá dentro da legalidade, mas eles querem antes, né? Ah, vamos pegar pedófilo. Eles querem na suspeita. Eles querem antes da suspeita. Eles querem. Ah, o cara, o Laguna foi acusado de explodir uma fonte não sei aonde. Ah, então a gente vai pegar todo mundo que tem contato com Laguna e rastrear todo mundo. Vamos rastrear todo mundo e ver o que eles conversam. Exato. Do ponto de vista técnico, é excelente. Faz todo o sentido do mundo você fazer um data mining desse. Eu, do lado da NSA, teria a mesma ideia. Acho a coisa ótima. Só que, do ponto de vista individual, é sacanagem. Exatamente. Com certeza. É, vamos agora falar de outra sacanagem. Vamos falar de um... Na verdade, essa pauta número 3 foi sobre a Google Play Store, que estava criando problemas para o Pirate Bay, né? Estava excluindo vários apps que são browsers, na verdade, ligados ao Pirate Bay. Mas agora que o Pirate Bay em si foi excluído, isso não é mais problema. Pois é, exatamente. Agora a gente está com um problema maior ainda, que o Pirate Bay está fora do ar. Uma ação policial na Suécia tirou os servidores do ar, e não só o Pirate Bay está fora do ar, como outros sites bem famosos, tipo Easy TV e outros muitos aí, está fora. Chorando na rampa. Tá, cara, a caça não que a gente frequente ou recomende, a gente só conhece esses sites por obrigação jornalística. Exatamente. A gente recomenda, mas a gente fica consternado aqui, né, cara? Vocês entendem, cara. Porra, tá feia a coisa, né, cara? Como é que vai ser isso? Vai voltar, não vai voltar? É pra valer? Bom, se depender esse da justiça, não vai voltar, né? Esse é o famoso outro ponto nebuloso, né? Que é a história de você compartilhar um arquivo. Vamos lá, não tô falando de filminho, tá? Nem de filme educativo, nem de filme de blockbuster. Mas vamos lá, qualquer tipo de arquivo que seja, que você possa compartilhar através de uma comunidade e tal, pedacinho por pedacinho. Tá bom que essa história de pedacinho por pedacinho Brasil já foi inventada para que não haja você compartilhar um arquivo inteiro, então, alguns bits que passam por você. Você cai no mesmo negócio de sempre, o pessoal fazer autocontrole de produto que pode dar dinheiro, quer dizer, dentro de um certo status quo, né? Porque é difícil você chegar e fazer uma análise com respeito a isso, a partir do momento que você tem uma indústria que vive de um certo tipo de produto. Isso. Porque você pode ver que ninguém nunca fala, ninguém dá notícia de streaming, ou de torrent de livros. Verdade, tem essa também. Fala de música de vez em quando, agora nem música fala mais, faz tanto tempo, né? Napster, né? Uma coisa tão dois, 10 anos atrás e tal. Miou, acabou isso. Sim, porque os Spotify da vida. Faz da vida, então, muito. É, porque tá dentro do pacotaço lá. Tá certo que você não vai achar AC/DC, você não vai achar Deep Purple, você não vai achar um monte de coisa lá dentro. Taylor Swift. Você vai achar, não vai achar um monte de coisa lá dentro, mas vai achar muita coisa. Tá? Que satisfaz a turma, não tem segredo. Mas o duro é que o pessoal ainda não conseguiu descobrir que não é esse modelão que vai matar, que vai fazer continuar dando dinheiro pra eles, porra. Entendeu? Tanto que todos os grandes estúdios, eles hoje em dia eles funcionam com 15 dias de lançamento. Eles lançam e tem que faturar em 15 dias. É o tier deles. A taxa interna de retorno deles é de 15 dias após o lançamento. Tudo que depois é qualquer coisa. É qualquer coisa, entendeu? Por quê? O que que eles têm que fazer? É blockbuster, é arrasar em 2 semanas, em 3 finais de semana. Porque na 4 final de semana já... Já era. Já era. É, no Brasil isso vai ficar mais complicado. É, bem mais complicado. Tem essa. Lembrei, a Ancine tá lembrando velho tempo da Embrafilme. Puta merda. Eu não costumo usar muito o termo ditadura, não faço papel de viúva da ditadura, mas isso que a Ancine tá fazendo é uma coisa digna da Embrafilme dos velhos tempos. Parece coisa assinada por um general. O curioso é que é um comunista no comando da Embrafilme. Você conseguiu? Olha, a frase do Milor Fernandes da década de 70, meados de 70, comecinho de final de 70, foi perfeita. A verdade não está nem na direita nem na esquerda, muito pelo contrário, né? O Milor, ele teve uma vez que ele foi chamado para um evento, para discursar num evento, lá meio serião. Ele foi, fez lá, revolucionário, contra a cultura, blá, blá, blá, baixo governo, etc. Aí ele fez um discurso, todo mundo aplaudiu, porque ele fez um discurso super ufanista, que pelo futuro do Brasil, porque não sei o que, blá, blá, blá. No final, ele falou, só que esse discurso não é meu. Esse discurso foi feito pelo médico, na inauguração do Mozino, nossa, cara. Não há diferença entre direita e esquerda, muito pelo contrário, cara. Só muda a latim. Exatamente. Só muda a cor. Só muda a latim. Nessa coisa do próprio Pirate Bay, dos sites de torrent, eu acho interessante porque as pessoas reclamam que a NSA usa um monte de tecnicalidades, de justificativas legais mínimas para conseguir justificativa para espionar as pessoas. Eu entrei em contato, eu estudei na mesma sala que o fulano e dei carona para ele, mas isso é só uma tecnicalidade. Eu deixei ele usar o meu iPad, mas isso é um detalhe legal, vocês estão me chamando de cúmplice, mas legalmente não vale. Só tem um detalhe, o que as pessoas usam como argumento contra o ataque aos sites de pirataria é que o torrent, tecnicamente, não é o filme. Torrent é somente uma sequência de números que dá acesso ao filme que está hospedado em outro lugar. Então, tecnicamente, o Pirate Bay não é um site pirata porque não dá acesso, porque ele não hospeda nada pirata. Ah, meu filho, assume, né? É, exatamente. Ele é um hub de pedaços que estão espalhados em vários computadores que forma um produto que custa, né? Dentro do modelo dos caras. Então, por que tem o ataque? Porque o mercado se sente sacaneado ou vilipendiado ou destruído por isso. Mas na realidade não é. Esse que é o pior caso. Eu acho que os caras acabam gastando muito mais dinheiro e ficar fazendo essas ações para ir buscar os sites de pirataria. Porque quem vai fazer isso? São sites, é o pessoal da indústria de cinema. E eu te falo só qual? Só futebol dos Estados Unidos, porque do resto do mundo ninguém mais corre atrás disso, porque não vale a pena, o custo é brutal, entendeu? Mas nesse caso eu acho que eles estão até fazendo, se faz sentido eles estarem putos e irem atrás, porque pô, esse hack da Sony botou um monte de filme, de filme na rua que nem foi lançado, pô. Exatamente. Esse hack, esse foi foda, porque além de fazer isso, quer dizer, pior ainda, quer dizer, não foge mais da questão do produtinho, do filminho que tá botando aí no mercado. Vai muito mais além essa história, porque, pô, foi acesso a tudo que eles tiveram. É, negócio. Vamos segurar essa pauta. Se alguém quiser falar mais alguma coisa do Pirate Bay ou do Easy TV, que teve seus servidores, parece que o servidor ficava dentro de uma montanha e o servidor que foi atacado pela polícia, que é uma parada meio cinematográfica, assim, mas de qualquer maneira, quem quiser falar mais alguma coisa sobre isso, senão vamos para a pauta número 2. Pode seguir. Vamos adiante. A próxima pauta é do Cardoso sobre SSDs. Foi feita uma pesquisa, né, uns testes de estresse para descobrir a durabilidade do SSD, e realmente foi impressionante, né, Cardoso? Não, ainda estão fazendo os testes. Porque... não vou parar, né? Não acabou ainda. E, pô, os caras conseguiram obter de SSDs uma quantidade de transferências equivalente a 1.000 anos de uso convencional. Isso é impressionante. Nada mal, né? Mesmo que o SSD durasse só o que diz na caixinha, já valia a pena, porque SSD é vida. Você precisa de um SSD para ser feliz. Exatamente. Experiência completamente. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse meu MacBook aqui de 2010, eu vou tirar o HDzinho dele e vou enfiar o SSD. Vai mudar completamente o teu computador. Vai voar. Meu notebook de 2011, eu coloquei um Kingston HyperX nele, ele virou um canhão, cara. Também você caprichou também, né? Botou logo um negócio bom, né? Coloquei. Vou acabar tendo que comprar outro aqui, porque, né, 120 GB. Depois que eu vi o resultado do Samsung 840 e como ele tá um pouquinho mais barato do que um HyperX, claro, a taxa de transferência é menor, né? Mas, porra, dá pra comprar pelo preço que eu paguei nesse de 120 GB, dá pra comprar um de 1 TB. Já fica bem mais interessante. O Samsung 840. Também você não precisa 1 TB. O Cardoso acho que caiu. Eu acho quanto que está? Fala pra mim, quanto é que deu essa brincadeira? Um 728. R$500. Barato. Barato, cara. Barato. Então, nessa Tefigênia já vendem o Samsung Evo 840 de 1 TB pelo mesmo preço. Ele não tem a mesma taxa de transferência do... Que em Mac você não precisa de 1 TB, né? Em MacBook Pro você não precisa de 1 TB. Até exagero se tem 1 TB. Não, mas não é nem isso. Eu vou acabar comprando ele pra transformar ele em HD externo. Porque eu tive um problema com HD externo tradicional, meu Western Digital recentemente deu o clique da morte. O firmware Mia. Puff. Ele deu o clique da morte. Então eu tava pensando assim: entre comprar um HD, um SSD de 500 novo de 1 TB pra colocar no desktop, comprar um SSD de 1 TB pelo mesmo valor e transformar, colocar num case e transformar ele em HD externo, é preferível porque. A durabilidade dos dados vai ser muito maior do que eu atribuir ele para um HD tradicional, entendeu? E por R$500, 1 TB, já dá para você começar a considerar em ver um SSD como drive de backup. Sim, claro. Eu estava pensando em fazer também isso. Tirar o meu 1,5 TB que eu tenho aqui do Time Machine e deixar um SSDzão. Porque toda a questão do SSD é que a gente paga muito caro por cada gigabyte na unidade. Só que o preço está caindo. Mas aí a taxa é aquilo que eu falo, certo? O TOC, o Total Owner Cost, para mim é excelente. 1.000 anos pra esse treco amortizar, negão? Porra, então, beleza. Porra, daqui a 1.000 anos, né, cara? Imagina isso. Não vai caber nada. Esse é um assunto que me interessa, porque bate um pouquinho de ficção científica. Acho que o Cardoso também gosta disso. Se não me engano, tem um conto do Arthur C. Clarke que o pessoal tem as histórias de vida armazenadas. Não é Império, não é o... É no 3001. 3001, se não me engano. Não é Terra Imperial, não. Terra Imperial, eles tinham um iPhone, né? que eu mostrei isso pra um pessoal uma vez há 3 anos atrás, foi muito engraçado. Uhum. Eu mostrei pra eles, lê esse treco pra você saber o que, que era personal computer. Mas era essa ideia de que você começa a guardar hoje em dia a memória, a sua memória vívida. Nós estamos fazendo isso agora, né? Sim, então. Nós estamos guardando a nossa memória num lugar que daqui a pouco teus filhos, teus netos vão estar vendo. Com certeza. É, mas minto, eu falei errado aqui. O SSD de 1TB ainda está um pouquinho caro, ainda está um pouquinho acima dos R$1.000, mas o de 500GB já está girando em torno de R$600 a R$800. Então já dá para você começar a considerar... Um por um, está chegando naquela história do um por um. Poucos, aos poucos começa a se tornar interessante você começar a olhar um SSD como uma possível mídia de backup. Ainda está muito caro, mas o preço está caindo. Eu já vejo com uma boa saída, principalmente como sendo um time machine... incremental, sempre. Fica muito legal. Também acho. Vamos então, gente, para a pauta número 1. Parece até uma pauta antiga, mas não é uma pauta antiga. É o posto do Cardoso. Adivinhe só qual país está empacando a construção do maior telescópio do mundo. Spoilers. Spoilers são aceitos. Se alguém adivinhar, vai ganhar meio bit. Caralho, o que acontece, cara? Sempre, né? Cara, Brasil sendo Brasil, né? Não acontece nada de novo. Esse curso, cara, fez um sucesso fenomenal no meio bit. Ele foi assim, ele foi, tipo, ele teve tantas visitas quanto todos os outros posts somados do Top 7. Então, pô, Cardoso, parabéns. Mas também, cara, a culpa é da ESO. A culpa realmente é da ESO, da European Southern Observatory, ter confiado que fazer negócio com o Brasil era uma boa. A NASA avisou a ESO que fazer negócio com o Brasil era fria, porque eles já tinham tomado na cabeça com o ISS, que acabou que o Brasil foi chutado da Estação Internacional. Eles avisaram a ESO fazer negócio com o Brasil era fria, eles fizeram. Então, a culpa é deles. Olha, falando de brincadeira, só fazendo um parênteses, aproveitar e fazer um parênteses. Hoje, notícia no Twitter, o Yamarino hoje descobriu que os caras demoraram. O Atila descobriu que hoje os caras demoraram desde setembro para soltar o aviso de reconhecimento da primeira vítima de febre do Nilo aqui. Não, pior ainda, eles levaram desde setembro. Eles levaram desde setembro pra testar o filho da puta. Cara, e ainda pra ajudar o G1 anuncia que a febre do Nilo é causada por... A febre virológica do Nilo é causada por um vírus. Quer dizer, a febre viral é causada por um vírus. Manchete do G1. Cara, hoje foi dose, foi assim, eu ganhei a dose de Brasil que eu precisava. Sem contar que tem mais coisa aí na área política que eu nem quero pensar. É, deixa pra lá, mas fala aí, cara, o que aconteceu com o satélite? Qual vai ser o procedimento da ESO daqui pra frente? Olha, é aquela coisa, eles já, como depois que convidaram, não dá pra desconvidar muito fácil, e eles precisam de dinheiro, então vão tentar dar um jeito. Aí, pra não atrasar muito, o que acontece? Eles chegaram, olha, já que não dá pra gente detonar o Brasil logo e montar e redividir o rachuncho, vamos fazer o seguinte, a gente modifica o projeto, o Brasil, a gente começa uma primeira fase que vai durar alguns anos, que não usa o dinheiro brasileiro, e aí se o Brasil coçar a bunda, enfiar a mão no bolso e der o dinheiro prometido, a gente continua o projeto, tudo bem. Se não, aí a gente dá um pé na bunda no Brasil, cata dinheiro em algum lugar e o projeto atrasa 2 anos. Isso então o Brasil ganhou uma moratória, aí pra gente importar, pra gente empurrar com a barriga mais um tempo, pra passar a responsabilidade pro próximo governo, e aí o que vai acontecer vai ser, não podemos nos responsabilizar pelo governo anterior, não importa que o acordo exista, vamos reestudar o projeto. O projeto, o FX2, projeto da compra de caças brasileiros, levou mais de 10 anos por causa disso. 17. Aí contando com o FX, que era o projeto isso. Original, sim. Que depois foi cancelado e resolveram fazer outro do zero. Exatamente. Que todo governo que entrava, todo governo que entrava reavaliava o projeto. Detalhe é que mesmo quando era o mesmo presidente, exato, eles reavaliavam o projeto. Era porque o projeto é de 97, era do primeiro mandato do FHC. A gente não consegue ter continuidade nem dentro, não é nem dentro do mesmo partido, é dentro do mesmo presidente, cara. É. Exatamente. Mudou tudo. O Brasil não... É incompreensível com certas coisas. É incompreensível. Cara, falando de brincadeira que não dá pra entender o que que passa na cabeça dessa turma. É usura. Não é usura. É larapice, chama-se isso, tá? É como você criar confusão pra poder amealhar os seus chuchos, seus trocadinhos, sua graxinha, entendeu? É como funciona uma diretoria da Petrobras há 14 anos, cara. 18 anos, 17, 20 anos que esses caras fazem isso. Como é que você acha que funciona o metrô de São Paulo, CPTM aqui e tal? Você acha que é de hoje que essa porra tá andando? No caso do metrô, puta que pariu, velho. Outro também. Não, e aquela, se acaso por acaso, que nem diz, né? Talvez tenha algum problema, tenha alguma coisa nessa história. Mas os caras são sempre assim, cara. É sempre tipo, você tem que pagar pedágio. Chega na hora, não vai adiantar nada. Nada vai sair, nada vai acontecer. E some o dinheiro, tá? Sim. É que nem a coisa do veículo, é que nem do trem-bala. Trem-bala, eu conheço essa história também há muitos anos, tá? E há quatro para cinco anos atrás, 2009 e tal, o negócio ficou quente, muito quente, de fazer esse treco. São Paulo, Rio com a perna para Campinas, fechar o negócio. Negro do mundo inteiro apareceu com interesse. Aí deu aquela quebra de 2009, a turma deu uma arrefecida. Voltaram um ano e meio depois com vontade dobrada. Vamos fazer essa porra. Aí os caras chegaram assim, mostraram o projeto base, tal, não sei o quê. Ah, 20 milhões, 20 bi, 25 bi, o governo estimava. Os caras, a gente, um pouco razoavelmente técnico, deu a batida de olho e falou assim, menos de 45 esse treco não sai. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como fazer um trem-bala de Campinas, São Paulo, fechando com o Rio. Fazer uma alça em L. É. E outra. Aí os caras falaram, só de túnel. Eu tinha 5 túneis de quase 70 quilômetros cada um. Isso. Aí a viagem seria o quê? Saindo de Campinas até São Paulo. Aí, cara, chegou uma hora. Chegou uma hora. Mas aí não era bem isso, não. São Paulo, Rio... Chegaram uma hora que os caras estavam com oito estações ao longo de todo o trecho. É. Quer dizer, isso, o trem-bala não era meio bala, entendeu? É umas paradonas e tal. Tem umas paradonas. Mas é sempre assim, ó. E pô, agora moeu, virou pó esse projeto, nunca mais vai sair, tão cedo não sai. O projeto era 2016. Aí postergaram para 2020. Ninguém assinou a licitação. Não tem nada para isso, não. Tem nada. Não tem. Não, isso não existe. Uhum. Coisas que não existem. Esquece que não vai existir. E é assim, tudo no Brasil tem pedágio, é complicado, é enroscado. Por exemplo, lá na Antártica, pegou fogo lá, aquele treco lá, tá lá, putz, esquece, vai morrer devagarzinho. Acho que tem uma expedição maluca lá que os caras estão fazendo, mas lá dentro, lá interno, não fora da Ferraz lá. Então os caras estão caindo fora, fazendo outro. É, como nas Ferraz lá. Nem estão lá. Lá tá sendo, acho que só tem dois containers lá e dois sargentos lá, provavelmente lá passando frio, tomando cu. E agora, essa semana passada, um avião da rodou pior na hora de pousar. Foi-se um Hércules. Nossa, que merda. Que prejuízo, hein? Puta merda. Não, e vai virar peça de reposição para os outros. Mais motivo para comprar, para botarem mais um A390 na listinha de compras. É, sorte da Embraer. A390 vai entrar com tudo aí. Mundo não, inteiro. O K390. KC390, Isso, esse vai entrar no mundo inteiro. Sim, tem um potencial do caramba pra transporte de carga, mano. O Hércules já tá... O Hércules já é peça de museu. Ele voa porque amortizou tudo, mano, mas não tem mais capacidade pra continuar voando. Mas olha Não, mas é que eu ia comentar. Brasil, cara... O problema do Brasil é que brasileiro... Não gosta de ciência, odeia ciência, faz de qualquer jeito. Mas também fala a mesma coisa de política, cara. Aí quando você fala algumas verdades, surge aquela tropa de militantes do governo, pró-PT, pró-INPE, pró sei lá o quê, e vem encher o nosso saco nos comentários, né? Porque os comentários desse texto viraram uma batalha legal, né? Não, cara, o problema é o seguinte, cara, que ficou todo mundo super orgulhoso aí quando tava essa disputa. Eu não votei em nenhum dos dois, então posso falar numa boa. É, ficou todo mundo super feliz, porra, defendendo. Todo mundo não, né? A maioria da população, um pouquinho, né? Acima da metade da população, defendendo a Dilma como se a Dilma fosse uma estadista maravilhosa e o Brasil estivesse numa posição perfeita, assim. E não está, cara. O Brasil tá na merda, entendeu? A gente sabe, a gente sente isso na rua, a gente tá passando por uma crise foda. A Petrobras, cara, as ações da Petrobras estão baixíssimas. É isso, cara. A gente tá passando por um momento muito, muito complicado. Tem jeito? Tem, porque pô, o Brasil tem um potencial muito, muito fodido, muito grande. Agora, esse tipo a maneira como a gente lida com a ciência realmente é preocupante, cara. É preocupante. É só um exemplo. Você dá um calote de 130 milhões de euros, né, na ESO, cara, é muito complicado, cara, entendeu? Acordos existem para serem cumpridos, né? Obviamente, a gente não sabe muito bem, às vezes, o que está acontecendo por trás das cortinas diplomáticas. Tudo bem, existem algumas áreas de pressão que são muito complicadas e é difícil a gente saber tudo que está rolando, né? Não dá para colocar todo mundo, tudo também na conta, pelos exemplos anteriores, né? Pelo pregresso, né? A gente pode dizer o seguinte, que tem cheiro de merda, né? Não é questão de geopolítica, não. A ação tem cheiro mais de... Isso tem mais cheiro de merda do que a ação geopolítica. Mas o que mais... Essa é uma faceta da situação do Brasil, né? Então, quer dizer, o país hoje está numa merda, Nick, eu até concordo, o Brasil hoje está aquém daquilo que ele tem potencial. Especialização, tá? Exato. Comparando com 1980, 1990, o Brasil tá muito bem, tá? Sim, sim. Comparando com 2000, também tá muito bem, tá bem melhor do que tava. Mas não tô dando desculpa pra Dilma, porque eu, tanto quanto você, também não votei nenhum dos dois. Faço questão de declarar meu voto em aberto até. Mas o que acontece nessa história toda é que essa é mais uma faceta do Brasil, então, sabe? As coisas estão mal conduzidas, estão mal geridas. Isso não é culpa de poder central, a culpa não é de poder central apenas, tá? Porque o poder também não é tão central, né, dentro da nossa estrutura. É da própria estrutura comunal brasileira, do jeito que a gente é. Brasileiro não gosta de estudar, brasileiro não gosta de trabalhar. Cara, eu não acredito que um cara que é comunicador social, cara que trabalha numa rádio, diabo a quatro, abre sexta-feira no microfone de notícias nacionais e fala: ô, graças a Deus, hoje é sexta-feira, entendeu? Foda, né? Como se, porra, né? Quer dizer... Tá tão imbuído isso no brasileiro que carnaval, só vai voltar esse país a funcionar agora, só depois do carnaval, porque nada funciona. E todo mundo acredita nisso. As empresas param, dão férias coletivas, encaixa todo mundo de férias, faz aqueles planos de contingência, corta os investimentos, todo mundo, ninguém faz porra nenhuma, até março. Entendeu? Não. E tá imbuído, isso imbuiu essa porra de país agora. É aquela história, o cara se dá bem no que ele se propõe a fazer na profissão dele, que seja formal ou não formal, o cara vira ídolo, né? De um lado. E do outro lado, ele vira um pulha, né? Ele é rico, porque ele se deu bem. Ele é um pulha, porque o cara se deu bem, tá se dando bem, esse cara aí tá aprontando alguma, tem alguma maceada aí. Mas o pessoal aplaude de pé o Silvio Santos, que fez a vida dele vendendo carnezinho de panela de alumínio de quinta categoria pra velhinha, cara. Vamos mudar o que teve no Brasil, o Silvio Santos. E agora os caras estão... É isso aí, Brasil, cara. Daqui a pouco vão lixar, gente. Legal, é mais um. Mas eu não tô defendendo, não. Assim. Não tô defendendo, não. Inclusive, Brasil assim. O Silvio Santos, inclusive, morava no prédio da minha mãe quando ela era criança, vendia pente aqui no centro do Rio. Então, realmente, a gente sabe da história do Silvio. Uma felicidade, sabe. Todo mundo sabe também o que é. Ninguém não precisa ir muito longe, né, cara? Vamos adiante para a roleta russa, que não é o Silvio essa semana. A roleta russa é o caso dos hackers da Sony. Novamente, vamos falar sobre isso. O ataque à Sony Pictures foi muito grave. Ele revelou dados pessoais, ele revelou uma porrada de coisas que não poderiam ter sido reveladas, sem falar nos filmes que nem foram lançados ainda. E a motivação desse ataque parece que é o filme The Interview do James Franco e Seth Rogen. Pelo menos é essa a hipótese que se trabalha. E teria sido feito realmente pela melhor Coreia. Então, a roleta russa dessa semana é isso. Você acha que a melhor Coreia agiu certamente nesse caso? Ou isso é uma barbaridade completa? Eu acho que ainda a melhor Coreia não está envolvida. Ao menos não diretamente. Isso está muito com cara de ser algum militante defensor do governo da Coreia do Norte do que necessariamente o próprio governo da equipe. Não que eles não tenham capacidade de fazer isso, eles até tem, mas eu tô achando, isso tá com muito cara de ser algum grupo militante ao invés de ser o governo, entendeu? Pera um pouquinho, a Coreia do Norte só sobrevive por causa da China, certo? Sim. Falei merda. China e doação da ONU. É, também. Entendeu? Você quer mais explicações? É mais fácil. Lembra que alguns, anos atrás, 3 anos atrás, a Track Chinês, a IBM, a própria Apple, a própria a Google, lembra? Sim. Teste. É mais fácil. É mais fácil. É fazendo testes. Sim. Cutucando, ver se dá, se funciona. Funcionou. Puf, conseguiu. Oba, legal. Então, cara, o próximo welfare vai ser por aí mesmo. Já esteve um ataque que estão atribuindo, aparentemente, o mesmo grupo que atacou a Coreia do Sul, entendeu? Sites de governo da Coreia do Sul. Então, é bem provável... Algum tempo também, uns 2-3 meses, acho que foi isso, né? Só que acontece o seguinte, esse vazamento da Sony, ele acabou pondo na roda vários filmes, alguns não acabados e tudo mais, só que ele também disponibilizou prontuários médicos, informações sobre entrevistas de emprego, negociações de salário, dados pessoais de todo tipo de mais de 67 mil colaboradores da Sony Pictures, né? Foi uma merda, generalizada. E agora, inclusive atores. Sim, vazaram dados de atores, de casting. Nossa, vazou muita coisa relacionada à Sony Pictures. Inclusive, foi quase um fappening. É, quase, né? Só que não tinha ninguém pelado dessa vez. Eles desnudaram outras coisas. Inclusive, eu não sei se o mesmo grupo ou se outro, a PSN já está instável há pelo menos 2 dias. Aparentemente o site de compartilhamento de dados ele foi atacado, está vulnerável. E estão acreditando que estão... Algumas pessoas estão acreditando que estão que os hackers estão organizando um ataque em larga escala à Sony em geral, que aqui foi concentrado na Sony Pictures, né? Então, aparentemente estão temendo que nos próximos dias a gente acabe tendo um ataque generalizado a outras divisões da Sony. Só que acontece, voltando para a Sony Pictures, a boa parte desses funcionários que foram afetados com esse vazamento agora começaram a receber e-mails dos hackers que eles estão sendo coagidos a assinar uma petição legitimando a ação dos hackers, o tal do Guardians of Peace. Caso contrário, se eles não fizerem isso, eles vão estar colocando em risco não só eles próprios, como os familiares deles. Pode ser que seja alguma forçação de barra para acabar gerando a resposta que eles querem? Pode ser, mas... Oportunismo de terceiro. Também, mas dada o nível do vazamento dos dados, é meio complicado de se avaliar se tem ou não. O FBI tá investigando, vai ver. Bem, se os caras conseguiram acessar filmes inteiros, que são bancos de dados pesadíssimos, né, arquivos pesadíssimos na parte digital, e o pessoal do sistema não percebe. Quer dizer, o sistema é ruim mesmo, então pode preparar que o sistema é ruim. Porque... Vai vir mais coisa. Vai vir, porque se os caras pegaram filme, dados pessoais, dados de RH, negociação de casting, ou seja, entraram varrendo tudo, quer dizer, foi o tempo de ficar copiando a merda toda, só copiando os pedacinhos, porque na realidade deve ter duplicado tudo, tá? Isso haja poder de processamento, hein, meu irmão? Não é assim também, né? Esse treco não é de hoje, provavelmente. E esse treco é bem mais orquestrado do que você possa imaginar, tá? Com certeza, para mim, tem aí o dedo de teste fortuito, de como você chegar e criar instabilidades aí no decorrer do período. Nada como instabilidade econômica para você conseguir balancear algumas coisas aí, né, na geopolítica. E outra, apesar de a Coreia do Norte ter negado veementemente que eles têm participação com o hack, eles apoiaram a ação dizendo que foi um ato justo devido por causa do filme. Caralho, que merda, cara. Claro, né? Qualquer coisa. Então, cara, você quer. Olha que testa de ferro excelente esse. Eles vão defender, né? Mas olha que testa de ferro excelente, por exemplo. Se for do jeito que eu estou imaginando, que é a minha opção. A minha opção aí pra teoria da conspiração, que fosse a China, o governo chinês estruturado atrás dessa história. Olha que testa de ferro mais simpático e útil que é esse. Coreia do Norte, cara. Porra, perfeito. entendeu? Fala aí, qualquer bobagem, tá tudo resolvido, ninguém leva a sério mesmo, tá tudo bem, tá por aí. Fica aí, fica nisso aí. Então vamos votar, galera. É, acho que ninguém vai votar a favor desse Jackass, filho da puta, né? Então... É. Como não? Eu voto a favor. Cardoso vota a favor. Se eu fosse a melhor Coreia, se eu fosse o grande líder, eu faria a mesma coisa. Ah, vamos fazer um filme me sacaneando? Hackeia, filho da puta. Porra, mas é um filme com o Seth Rogen, cara. É maneiro, pô. Mais um motivo. Você tá fazendo um filme bem à humanidade, evitando que um filme do Seth Rogen e o filme do vá pro ar. Qual é a graça de você ser um grande ditador absoluto se você não pode mandar matar, mandar prender, mandar soltar? Não, o Cardoso já tem um número de seguidores suficiente pra criar uma melhor Coreia. Olha, o PIB dos meus seguidores é capaz de ser maior do que o da melhor Coreia. Então, tá vendo? É, o Cardoso vai criar uma melhor Coreia com jogos e prostitutas. Pensando bem, nem precisa de jogos. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Mais uma Sala de Justiça gravada. A gente vai chegar a 50 programas esse ano ainda. Então aguarde que a gente está de volta semana que vem. Muito obrigado e nós fomos. Considerações finais de vocês, por favor. Silêncio, nada mais a dizer, nada mais a declarar. Assinem o feed do Meio Beat, assinem o feed do SciCast. Entre no iTunes e deem 5 estrelinhas tanto pro SciCast quanto pro Sala da Justiça pra ajudar a gente a crescer. Só pra lembrar que o programa da semana passada em áudio não saiu ainda porque o editor é um incompetente e eu vou ter que demitir ele. E ele sou eu. Foi mal, galera. A gente volta semana que vem. Valeu. Abraço. Falou, galera. Até semana que vem. Até semana que vem.